É nóis. Os maloqueiros têm estilo. Só na função, só na função. Só na função, só na função. Só na função, só na função. Quero ver você mexer. Só na função, só na função. Só na função, só na função. Só na função, só na função. Espero o break do beat. Vivo os anos 80, tá no DNA. A ginga dos 90, dança todo mundo igual. Quem é, representa, o século vira. Ninguém perde a essência. Espero o break do beat. Vivo os anos 80, tá no DNA. A ginga dos 90, dança todo mundo igual. Quem é, representa, o século vira. Ninguém perde a essência. Difícil decifrar, mas você sabe quem é. Desde antes da função, malandro, malandro, mané, mané. Rap é maloqueiragem que recruta os manos de fé. Tá no sangue, no semblante, pulsa da sola do pé. Sempre o que Deus quiser, na ativa, povo forte. No transporte é o negreiro, lotado de hip hop. Não tem molde pra cópia, tem que ser original. Não tem fraude na nossa, pode dar em doido no grau. Manda um salve pra rapa que curte, que fala real. Não tem pausa na levada pra dançar até o final. No clube house as equipes rachavam na novidade. Que te botou pra dançar é porque tinha capacidade. Na minha idade, maloqueiragem, verdade é o caminho. Criatividade vale mais que qualquer figurino. Os maloqueiros resgatando o tempo do passinho. Os milianos não esquece, tá tudo decoradinho. Espero o break do beat. Vivo os anos 80, tá no DNA. A ginga dos 90, dança todo mundo igual. Quem é, representa, o século vira. Ninguém perde a essência. Espero o break do beat. Vivo os anos 80, tá no DNA. A ginga dos 90, dança todo mundo igual. Quem é, representa, o século vira. Ninguém perde a essência. Só na função, só na função. Só na função, só na função. Só na função, só na função. Só na função, só na função. Só na função, só na função. Só na função, só na função. Só na função, só na função. Só na função, só na função. Não tem roda presa, é os malandro que chega. Um, dois, no sapato, olha o giro de cabeça. Então perceba que tem origem essa cadência. É influência pra se manter a resistência. A diferença entre a humildade e a soberba. Não tem a crença em que transmite a experiência. Não violência, é o que garante a audiência. Então se concentra, esteja preparado pra surpresa. Tenha certeza, nossa ideia é compartilhar. Várias histórias tem o da Soeto pra contar. Projeto Leste 1 no radial, eu tava lá. Que foi no clube da cidade, pede pro tempo voltar. É nós que tal, sintonia não fica pra trás. Hip hop de raiz criado pelos ancestrais. Eu quero mais, vir pra dançar e dar risada. Encontrar a paz quando tô junto dos camaradas. Espero o break do beat. Vivo os anos 80, tá no DNA. A ginga dos 90, dança todo mundo igual. Quem é, representa, o século vira. Ninguém perde a essência. Espero o break do beat. Vivo os anos 80, tá no DNA. A ginga dos 90, dança todo mundo igual. Quem é, representa, o século vira. Ninguém perde a essência. Só na função, só na função. Só na função, só na função. Só na função, só na função. Quero ver você mexer. Só na função, só na função. Só na função, só na função. Só na função, só na função.